Por favor. Beleza. Chegamos então ao momento mágico, final do discurso de Sócrates. Na verdade, é Diotima falando para Sócrates. Mas claro, ele corrobora tudo aqui. E ela mostra para ele uma espécie de caminho amoroso. Esse caminho amoroso é um caminho de elevação do espírito com vistas ao bem. Ao bem absoluto. Aquilo, portanto, que é bom. Digo isso porque a gente pensa muito a ideia de bem, né? Bem como algo absoluto mesmo. E a ideia de bom como oposto ao ruim. É relacional. É bom para mim, mas pode não ser para você. É bom agora e é uma desgraça depois. Mas o bem corresponde a essa ideia de substância. Algo necessariamente capaz de nos tornar, a todos, em qualquer momento, em qualquer circunstância, pessoas mais felizes. Pessoas mais felizes. Essa é a ideia do bem. Portanto, nós vamos numa trajetória que vai do bom, no encontro dos corpos e com as pessoas, ao bem. Isso requer amor. Esse amor, que é posto aqui como intermediário, como um dispositivo de engrandecimento da alma, se preferir, vai ser associado àquela filia da filosofia, aquela amizade que vai caracterizar a filosofia. Portanto, esse texto, ele não fala apenas de amor. Ele, bem ou mal, é um texto que explica para você, na visão platônica, ou no discurso de Sócrates, personagem de Platão, o que é a filosofia. A filosofia, portanto, não é contraditória com a atitude daquela pessoa que se diz sábia, porque o sábio seria aquele que tem o saber. A pessoa que diz que tem o saber comete o mesmo tipo de engano daquelas que só porque alcançaram o seu trenzinho, o ferrorama, dizem, agora eu tenho a felicidade, porque alcancei o trenzinho. E faz crer às outras o que é pior. De que a felicidade está condicionada a ter algo que ele tem. E é isso que os sofistas dizem. Eu tenho conhecimento. Eu cheguei lá. Você não tem o conhecimento porque não tem a mesma coisa que eu tenho. Mas eu posso lhe dar. Eu posso lhe vender. Suaves prestações. A Grécia Antiga era muito estranha. E os professores eram ricos. Os que ensinavam a retórica. Que eram tidos como sábios. Aqueles que possuem o conhecimento. E Sócrates foi morto por denunciar mais ou menos, que todos eram fraudadores, porque fazem crer que a sabedoria é algo que se tenha, como também fazem crer que a felicidade é algo alcançável, ao toque da mão, ao toque de três aulas. É o problema da autoajuda, sem querer, né? 20 regras da felicidade, 20 leis da felicidade, meu amigo, se fossem 200, eu leria, eu decoraria. O problema é que para a regra, sabe, fórmula pronta a funcionar, pressupõe das duas uma. Ou que a fórmula já seja o bem, já seja o resultado em si mesmo da felicidade, uma prática que por ela mesma já lhe deixa feliz, ou então que ela vai levá-lo a uma felicidade, essa sim, imutável. Felicidade essa que é a mesma para todos, porque o caminho é o mesmo para todos. É o mesmo para todos. Não é não? Já que nós somos pessoas de afetos singulares, porque somos seres singulares, não é compatível um caminho único para todo mundo. É o problema, é o problema. Ainda que a filosofia muitas vezes fale também dos mesmos temas que a autoajuda, ela é muito diferente de autoajuda por causa disso. Resumindo, a filosofia não lhe promete nada. E por isso também não devolve o dinheiro no final. Não prometi nada. Não é? Olha... Então olha só o caminho, olha só o caminho. Ora, quando alguém se eleva da realidade sensível graças à prática de amar corretamente os jovens e começa a distinguir esse belo, com B maiúsculo aqui, esse belo de amar corretamente, esse belo de que falamos, já pouco falta para atingir a meta. E aqui tens o reto caminho pelo qual se chega ou se é conduzido por outrem aos mistérios do amor. Partindo da beleza sensível em direção a esse belo, com B maiúsculo, é sempre ascender, como que por degraus, de beleza de um único corpo à de dois. Da beleza de dois à de todos os corpos. Dos corpos belos às belas ocupações, e destas à beleza dos conhecimentos. Até que a partir destes alcance esse tal conhecimento, que não é senão o do belo em si. E fique a conhecer, ao chegar ao termo, a realidade do belo. A realidade do belo. Eu não sei se perceberam a trajetória. É preciso aprender a amar a um, para que se possa aprender a amar a outro. Lembra do Raul Seixas? Não é? A musiquinha do Raul Seixas. Porque quem vai gostar de maçãs, vai gostar de todas, porque todas são iguais. A gente acha que a pessoa que nós amamos é única. Que amamos só ela. Você precisa encontrar o amor com ela, mas não. É preciso encontrar com várias outras. Eu sei que isso é pouco romântico. Eu sei que isso é pouco romântico. Mas é o dado que ele nos traz. Você fica achando que a felicidade está só naquele objeto específico. Mas não está. A felicidade dele é efêmera. E aí você descobre que você não só não encontrou a felicidade absoluta com aquele objeto, mas na experiência de buscar a felicidade, ainda que seja em um único objeto, lhe deu uma lição. A lição de que você talvez possa encontrar em outro objeto. E aí você se toca. Nossa, eu queria tanto isso, agora eu já não quero mais, mas também quero essa coisa. E aí você vai se tocando de que as coisas do mundo que lhe prometem felicidade só podem lhe dar uma felicidade efêmera. Efêmera. E aí você percebe que você gosta não é da coisa A ou da coisa B, que o que te falta não é o objeto A ou o objeto B, a pessoa A ou a pessoa B, o que lhe falta mesmo é algo que está acima, que está além de tudo isso, e é essa trajetória que você passará a buscar. Mas é preciso primeiro perder o afeto pelas coisas. É preciso perder o afeto. Mas o caminho para perder o afeto é viver o afeto. E não proibi-lo. É preciso aprender a amar alguém para depois descobrir que o que se ama não é alguém. Que o amor que se encontra num corpo encontra-se em todos os corpos. Para depois descobrir que o que se busca não é o amor nos corpos. É o amor fora dos corpos, em ações, em atitudes, em encontros, em pequenas vivências. Porque a experiência do momento feliz vale mais do que a pessoa que estava lá presente ou as coisas que proporcionavam, acreditava você, o momento feliz. Que tudo dependia, na verdade, de um afeto seu. Porque você está perto de alguém que você gosta, alguém que geralmente lhe faz feliz, mas você não está numa boa. Você está meio, sabe, da pá virada naquele dia, e aí você não curte o momento, você não experimenta a alegria, você de fato não é feliz naquela experiência, e descobre que a questão não é a presença do outro ou dos objetos, é você. E depois você descobre que a felicidade que você julga até então estar em você, não está em você, está fora de você, pode ser alcançada em algo maior. Essa é a trajetória do filósofo no mundo. É a trajetória de Sócrates no mundo. Um Sócrates que abriu mão de bens materiais, dizendo estar a felicidade em outra coisa, que não eram coisas do mundo, era no conhecimento. Não um conhecimento qualquer coisa, mas um conhecimento preciso. O conhecimento do belo em si mesmo. O conhecimento daquilo que é bom em si mesmo, da essência da bondade. Conhecimento esse que, infelizmente, dirá outro diálogo de Platão que não esse. Nós só alcançamos sem corpo. Porque os afetos do corpo é aquilo que nos ancora nesse mundo de coisas, nesse mundo de objetos, nesse mundo de atração corpórea. O amor por outro, ou amor pelas coisas, é o amor do corpo. É o amor do corpo, dirá Platão tempos depois. Mas o amor do filósofo, esse amor que conduz você ao belo, é o amor do espírito. Corpo e espírito são dois atributos completamente distintos em nós mesmos. O homem, para Platão, não é um, é dois. É corpo e é espírito. E corpo e espírito são radicalmente independentes um do outro. Pior, um atrapalha o outro. Corpo atrapalha o espírito. Mas a arte de amar, apresentada nesse discurso do banquete, é a arte de aprender a amar com o espírito, a partir do amor no corpo. É também uma baita aula de pedagogia. Porque tem gente que acha que para ensinar alguém a viver, é preciso proibi-la de viver. É preciso não permitir que tenha experiências. Eu sei o que é melhor. Vai logo para ali que ali você vai encontrar o que é bom. Nessa experiência você só vai encontrar tristeza. Pois às vezes é preciso experimentar a tristeza para descobrir o que é a não tristeza. É preciso experimentar o amor nas coisas para descobrir o que é a frustração, o que é o efêmero, o que é o vazio, e aí buscar outras tantas coisas diferentes. É essa a lição que ele dá. É essa a lição. Por que amor platônico? Já viram a expressão? Amor platônico. É porque, no final das contas, você percebe que há uma grande oposição entre amar coisas efêmeras, mundanas, objetos, coisas carnais, e esse amor do suprassensível, esse amor além-mundo, esse amor de coisas imutáveis, de coisas perfeitas, como dirá Platão, o amor do mundo das ideias. Porém, o apego a um atrapalha o outro. O amor platônico é aquele que curte o amor em espírito, em ideia. E o contato da carne, a realização carnal do amor, acaba sendo uma âncora que lhe impede de chegar lá. Uma âncora. Daí amor platônico. O amor que não quer consumar-se. O amor em que a pessoa não quer ver consumado. Porque o consumar é acabar com o amor. Como desejo. Aquele desejo que você tem, você não deseja mais. Pois o platônico mesmo, ele curte a falta. Pois a filosofia é a falta de conhecimento. O filósofo não curte a sabedoria, curte a ignorância. Como eu não sei nada? Porque quanto mais você constata a sua ignorância, mais você se lança na busca do conhecimento. E há um ganho nisso. Não é financeiro, eu já aviso logo. Está longe. Mas você, entendeu? Mas é uma busca. A mesma coisa com o amante platônico. Ele não quer encontrar a pessoa. Ele quer não encontrar de jeito nenhum. Porque quanto mais falta, mais provocação. E quanto mais provocação, mais ele vai chegando lá. Até o dia em que morre, não tem mais corpo, é só espírito. E aí sim, o espírito vai poder chegar lá no mundo das ideias e ver as coisas como realmente são. Quem pega carona nisso vai ser o discurso cristão medieval. É morrendo que se vive para a vida eterna. Aqui mesmo no mundo é só desgraça. É só desgraça. Não lhe prometo nada de bom. Agora, se você usar bem a sua vida corpórea, né, aí você terá, depois de morto, acesso aí sim ao bem nele mesmo, absoluto. Enfim, o discurso de Platão caiu como uma luva para o discurso cristão medieval. Mas isso a gente vê no outro encontro, porque hoje o que nos interessa ainda é Hipólito. Hipólito. Esse texto aqui, o título é Hipólito e Fedra. É porque ele reúne três versões da mesma história. Três versões escritas em épocas completamente diferentes. A primeira de Eurípides, a segunda de Sêneca, a terceira de Racine. De Racine. Três momentos, três línguas, mas o mesmo drama. É claro que de uma versão para outra, muita coisa muda. A história, ela é recontada com mudanças significativas. Vamos me concentrar aqui numa só dessas versões, a mais antiga. A primeira. Que ainda sendo a mais antiga, não quer dizer que seja original. Porque a história que Eurípides nos conta não é uma história que ele tem inventado. É uma história popular, mas que ele se dá o trabalho de escrever. Então a versão que entra para a história escrita é a dele. É a versão escrita mais antiga. Mas ele não inventou a história. E é uma história de amor. Uma história de amor. Também uma história de ciúmes. Só que não são os homens que têm ciúmes. É uma deusa que tem ciúmes. Essa deusa. Cadê? Essa deusa é Afrodite. É Afrodite? Nossa. Dizem que Iemanjá é. Dizem que Iemanjá é ciumenta, porque você não viu Afrodite ainda, né? Aliás, as duas são muito parecidas, no final das contas. Muito parecidas. Deus é de Itália, né, gente? Vamos combinar. É uma coisa horrível. Se você quiser boas amizades, eu não te aconselho a andar com eles, não, cara. Eu não te aconselho a andar com eles. Mas é que, no geral, é que você entenda um pouco Mostra isso. um ano, né? Mostra o que a gente é capaz de fazer também. É mais do que isso. Mostra vamos lá. São afetos humanos, mas a figura dos deuses são seres que desprezam o homem. Desprezam o humano. Estão nem aí pra gente. Por conta da ideia de amor grego fundamental, a ideia de que há uma desproporção entre amante e amado. Os deuses são mais perfeitos em nós, em seus próprios atributos. Então, por mais que uma mulher seja bela, jamais chegará aos pés da beleza de Afrodite. Entendeu? Então, não tem competição. E por não ter competição, é que nós admiramos os deuses. Mas os deuses não nos admiram. Eles não estão Ainda nem aí pra gente. fica Porque, com ciúme de você. a troca de que você vai ter por um, sabe, um cretino. Sabe? O que eles fazem questão é de deixar claro o papel de cada um. Você é um bosta e não se esqueça disso. É só isso que os deuses fazem questão. O resto é problema entre eles. É problema entre eles. E essa é uma peça que mostra bastante essa imagem mais popular, não só dos deuses, mas em especial do amor. E veja, a personagem central aqui é Afrodite. Mas Afrodite tem um papel de despertar o amor. Claro, há toda uma relação mitológica, há toda uma relação no senso comum entre amor, Eros e Afrodite. Veja no discurso de Diotima, Eros nasce no dia de uma festa em homenagem a Afrodite. Por isso, eles estão sempre ligados, né? Veja o discurso de Pausânias, que fala de duas Eros, porque há duas Afrodites. E se há duas Afrodites, tem que ter duas Eros. As duas, os dois são muito pouco diferenciados. Beleza e amor. Eis Eros, eis Afrodite. Só que o lado erótico de Afrodite é muito ligado à reprodução. À reprodução. Não é ideia de amor, afeto. De amor, bondade. De amor engrandecedor da alma. É o contrário. É um amor erótico e reprodutivo. Erótico e reprodutivo. Uma das histórias do nascimento de Eros, e aí a mitologia é para todos os gostos, mas uma das histórias é de que Uranos, preocupado com a hipótese de um dos seus filhos vir a assumir o seu lugar como senhor do universo, começa a devorá-los. A devorá-los. Instaura-se uma guerra, portanto, dos filhos aliados à mãe Géia, a Terra, contra Uranos. Né? O pai medroso. O pai tem medo de que o filho assuma o seu lugar. E é uma batalha traumática. Né? Isso aparece na Teogonia de Hesíodo. Batalha traumática. Eu sei que em determinado momento da batalha, claro, os filhos todos ficam com ódio do pai. O pai quer devorá-los, não é para menos. Mas chega um momento em que Uranos, ele adormece, ele adormece. Nesse momento, um dos deuses de vingança vai até o pai, vai até Uranos e o castra. Ele arranca o membro de Uranos e atira ao mar. Atirado ao mar, da espuma de Uranos começa a brotar vida. Começa a brotar vida. Dessa vida que brota, nasce Afrodite. Né? Na mitologia romana, Vênus. Daí o quadro de Botticelli. A Vênus nascendo da concha, dos mares. Então ela é deusa associada à beleza, à fertilidade, ao amor louco, ao amor arrebatador e também aos mares. E também aos mares. Nessa história, mais um atributo, o ciúme. Amante do deus da guerra. Violenta. Violenta. Ela é uma deusa violenta. Percebam o quanto ela é violenta. A introdução da peça. Fala Afrodite. Grande entre os seres mortais e não sem renome, de deusa Cipris, eu sou chamada no céu. Respeito muito mais à região do culto da divindade do que qualquer atributo. Aqueles que do ponto aos limites de Atlas habitam e contemplam o lume do sol, eu favoreço, se venera o meu poder, enquanto abato quem pensa em mim com soberba, pois é inerente também à raça dos deuses, agradar-se com honras prestadas por homens. Mostrarei logo a verdade dessas palavras. O filho de Teseu, nascido da Amazona, Hipólito, que o casto Piteu instruiu, é o único entre os cidadãos desta trezena, é a região onde se passa a peça, a dizer que dos numes, sinônimo de Deus, que dos numes eu sou o pior. O leito ele recusa, evita o casamento, A irmã de Febo, Ártemis, filha de Zeus, ele venera e conta entre os maiores numes. Unido à virgem, sempre na verde floresta, com ágeis cães extermina os animais selvagens, em convivência alta demais para um mortal. Disso não tenho ciúme, porque teria. Mas pela falta contra mim vou me vingar. Pela falta contra mim vou me vingar de Hipólito ainda hoje. Muito avancei nesse projeto. Resta-me pouco a fazer. Vindo ele uma vez da casa de Piteu, ver mistérios sagrados e nele sagrar-se, na terra de Pandion, a bem-nascida esposa de seu pai, Fedra, o viu em um violento amor, e um violento amor tomou-lhe o coração, segundo meu desejo. E antes ainda de vir aqui, a Trezena, junto ao próprio rochedo de Palas, visível desta terra, um templo dedicou a Cipres, ardendo pelo amor ausente, e por Hipólito associarão o edifício ao nome da deusa. Eis que Teseu deixou a terra dos Cecrópios, fugindo à mácula do sangue dos Palântidas, e navegou com a esposa para este solo, consentindo na ausência de um ano de exílio. Desde então, entre suspiros e transtornadas pelo aguilhão do amor, a infeliz agoniza em silêncio. Em casa não sabem do mal. Mas não deve acabar assim esta paixão. Vou expor a Teseu o caso e esclarecê-lo. Então, este rapaz que me declara a guerra, a maldição paterna o matará. Do rei dos mares, Poseidon, Teseu obteria a graça de 3 pedidos, a que o Deus atenderia. Haverá glória, e no entanto ela morre, para a Fedra. Não é pensando em seu mal que renuncio a aplicar ao inimigo uma justiça que me traria vantagens. Mas eis que vejo aquele filho de Teseu avançando, na volta das lides de caça, Hipólito. Daqui me afastarei, portanto. Seguem seus passos muitos servos, festejando. A deusa Ártemis eles honram com hinos, e ele não sabe que abertas estão as portas do Hades, e que vê a luz pela última vez. Não sei se deu para entender. Enfim, grego clássico. Mas o que ela está dizendo aqui? Qual é a introdução da história? Ela já te deu o roteiro todo do que vai acontecer. Ela se sente ofendida com Hipólito. Hipólito, que é um filho bastardo de Teseu. A outra história mais famosa que envolve Teseu, que é a história do Minotauro. Pois Teseu é o herói que mata o Minotauro. Ele se envolveu também numa grande batalha, e por conta dessa batalha, ele consentiu em cumprir um ano de exílio, uma espécie de exílio purificador. Ele é casado. Sua esposa o aguarda pelo período de um ano, e que está para acabar no dia de hoje, no dia da festa. Para vingar-se de Hipólito, que é filho de Teseu, porém um filho bastardo. É filho de Teseu, não com a esposa de Teseu, com a rainha. É filho de Teseu com uma amazona, uma cavaleira. Teseu é um bom filho, tido como homem honrado, mas ele desrespeita muito a essa deusa associada à beleza e à fertilidade quando recusa-se à procriação. Teseu, por outro lado, anda com uma deusa virgem, uma deusa anti-erótica, perdão, Hipólito anda com uma deusa anti-erótica nesse sentido. Uma deusa que tem como principal valor a virgindade. A virgindade. É nisso que a deusa se sente ofendida. E qual é a vingança dela? Já que ela tem como atributo o provocar o amor, ela provoca em Fedra, a esposa do pai de Hipólito, um amor terrível, uma paixão aguda de Fedra por Hipólito. Hipólito nem sabe da história. A única coisa que acontece é que a pobrezinha fica apaixonada, mas ao mesmo tempo é uma mulher virtuosa. Ela não quer trair o marido e muito menos com o filho bastardo do próprio pai. Quer dizer, o filho bastardo do marido. Não é? Então ela agoniza por conta do amor. O amor aparece aqui como uma grande doença para Fedra. Fedra não come. Fedra... O seu corpo está se deformando, ela mal sai da cama, chora o dia inteiro. É ela lutando contra o amor arrebatador, contra a paixão. Ela lutando contra a deusa, contra a afetação da deusa. Mas ninguém sabe o que ela tem. Acham que ela foi acometida de uma doença misteriosa e ela não diz o que está sentindo. As pessoas só veem que alguma coisa não está legal com ela. aparece uma personagem aqui fundamental da peça, que vai cumprir um desígnio que você sabe pela introdução, que é de Afrodite, que é uma ama. Faz o papel de mãe mesmo. Em outras versões da peça, é mãe mesmo da Fedra. Na versão mais antiga, não. É uma ama. Seria a mãe de criação de Fedra. Muito preocupada, muito preocupada. Claro, é a filha que está ali definhando. E ela recebe o conselho, insiste com ela, para ela se abrir. Porque mal físico não parece ser. Só pode ser alguma coisa que está afligindo o espírito, e muito. É preciso descobrir o que é. E ela vai insistindo. Fala, sabe? Sabe, mãe, quando está preocupada, e vai insistindo. E há um longo diálogo dela tentando descobrir o que acontece. E a filha conta. E a filha conta. Olha, o problema é que eu estou apaixonada por Teseu. Por Hipólito, desculpa. Por Hipólito. A primeira reação da mãe é: nossa, que desgraça! Quisera eu não viver até esse dia para ouvir essas palavras. Enfim, é tragédia. Então, os diálogos são todos, né, são todos exagerados nesse sentido. Quer dizer, nossa, queria eu jamais ter chegado a este dia, ver a luz desse dia ingrato, e que notícia tão terrível, de mal que se abate, se assola sobre, enfim. É o fim do mundo, resumindo. É o fim do mundo. Logo depois, ela para e pensa. Minha filha, eu estou pensando bem. Sinceramente, por que a saída para esse afeto? Pelo menos a saída que você tem seguido até agora, o caminho que você tem seguido por conta dessa paixão incontrolável, é a morte. Você está morrendo pouco a pouco a cada dia. E que mãe se alegra em ver isso? E convenhamos, minha filha, por que você vai fazer isso? Por que você fica aí sofrendo desse jeito? Por que você fica definhando? Me diz quem é que nunca se apaixonou nessa vida? Me diz desde quando estar apaixonado pode ser tido como um pecado, se tantos, o tempo todo, e de forma incontrolável, se apaixonam. Paixão é essa, amor esse, que é provocado pelos deuses. E quem somos nós para querermos, de uma forma qualquer, lutar contra a força dos deuses? Você fica aí tentando lutar com todas as forças do seu corpo e da sua alma contra a vontade dos deuses? Isso é arrogância! Para que ser arrogante? Entregue-se! Entregue-se! Resumindo, o que ela está dizendo é o seguinte: você tá, vai lá e dá umas bimbadas com ele. Que passa! Satisfa, ninguém precisa ficar sabendo! Ninguém! E você não se apequenará aos olhos de todos por conta disso, porque você não é culpada pelo que sente, porque o que você sente é provocado por uma deusa. Ela não quer nem ouvir essa história. Mãe, que é isso? Não acredito que é você que está me dizendo, me dando esse conselho. E a virtude? E a honra que eu devo ao meu marido? E como ficarão depois os meus filhos? Sim, os meus filhos. Como ficará a minha consciência? Porque ainda que outros não saibam, eu saberei. Isso não é a saída viável. Não aceito. Vou lutar contra esse sentimento, vou me segurar na virtude e na castidade, e se for preciso, morrerei. Morrerei por conta desse amor. E a mãe, ela não está... Bom, se não resolveu com ela, eu vou contar para Hipólito. Lembra que a deusa disse que ia fazer Hipólito ficar sabendo disso? E que o fato de Hipólito saber ia precipitar uma série de acontecimentos que iam acabar mal para Hipólito. É a mãe que faz o papel, né, da reveladora da doença de Fedra. Hipólito é o seguinte. Eu vou te contar uma coisa, ela começa assim mesmo. Eu vou te contar uma coisa. Mas você promete que não fala nada para ninguém? Já conversaram assim com você? Você jura que não vai revelar nada para ninguém? Mas Hipólito é um homem virtuoso. Essa história de jurar que não vai contar nada para ninguém, para ele é sério. Ele jura. Tá bom, pode falar. Aí ela conta. Sabe a doença de Fedra? É que ela está apaixonada por você. Hipólito, quando ouve isso, ele fica enfurecido. Ele fica com raiva. História é essa? Como é que pode? Essa mulher não tem vergonha na cara? Não se segura? E vai ao palácio tirar satisfações. Fedra descobre que Hipólito descobriu porque ele entra, sabe? Pé na porta do palácio para tirar satisfação. Que história é essa? E ela meio constrangida. Sabe? Tipo, não estou, mas o problema é meu, você... Né? E ele produz um baita discurso. Eu comentei isso uma vez com um amigo meu, ele começou a recitar, porque ele tinha decorado esse negócio. É talvez uma das maiores passagens de misoginia da história. Fala, Hipólito. Ó Zeus, porque deste um lugar à luz do sol a este mal que ilude os homens, as mulheres. Se desejavas propagar a raça humana, necessário não era o recurso às mulheres, mas os mortais, depondo em troca em teus templos, seja ouro ou ferro ou um peso em bronze, comprariam sementes segundo o valor atribuído a cada um e habitariam em casas livres, excluído o feminino, para trazer agora aos lares este